apresenta Live Set. Live Set. Live Set. Give it up. Give it up. Duas horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Live Set. Essencial. Live Set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Uma produção Tech Promo. Let's go upfront. Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma sessão do Live Set. A partir de agora, o melhor da música eletrónica. Live Set. Live Set. Nesta primeira hora, abrimos, como habitualmente, com a contagem das 10 mais desta semana, uma tabela elaborada a partir das vossas votações que podem fazer todos os dias no site bupor.com. Powerplay. Live Set. DJ Radio. DJ Radio. DJ Radio. Começamos pelo número 10 esta semana, a pertencer a Bastille com Again and Again. 10. Again and again.

Power Play. Vamos subindo agora para o número 7, onde está Gotta Have House Music de DJ Zé Luiz. 7. Gotta have house music. Na tua música favorita para elegeres o top do live set, basta ires a www.bupor.com. Esta semana, sexta posição ocupada por Tom Boxer featuring Antonia Morena My Love, é uma reentrada. Sexta. Morena, morena,

vedere che non è un gioco, fargli capire quello che vuoi. Sentimento porta in fondo ad un cielo blu, le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto. Maximum power. It's satisfaction. My sense, my sense. Power play. E o verão vai trazendo destas reentradas. O número 4 é mais uma para Javi Alfaro, featuring Kelly Diamond e Dreams. 4. Power Play. Estamos já no número 3, que esta semana pertence a TV Rock, Hook and Sling featuring Rudy. O single chama-se Diamonds in the Sky. 3. Vota no top do Live 7. Vota no top do Live 7. Em www.bupor.com. www.bupor.com. E vamos subindo na contagem agora para o número 2, a pertencer a mais uma reentrada, este Hurricane de 30 Seconds to Mars, featuring Kanye West. 2. Oh, Live set. You listen, you groove. Power play. Chegamos finalmente ao número 1, esta semana a pertencer a uma entrada direta, ou uma reentrada direta, melhor dizendo. Como disse há pouco, o verão traz destas coisas e, normalmente, nestas alturas do ano, os sucessos com cerca de um ano ou dois regressam às pistas de dança e, portanto, também às contagens das tabelas. Número 1, então, uma reentrada direta para este lugar, do tema Wine a Wasteland, de Danny T, um tema bem quente para este verão. One.

DJZeluis.com. DJZeluis.com. djzeluis.com. djzeluis.com. I'm djzeluis.com. DJZeluis.com. djzeluis.com. Thank you. djzeluis.com. www.zeluis.com. Your thing, if you know how to do better than anybody else.